3.500. Telefone 054-286-1608. Gramado, Rio Grande do Sul. Molezas de verão Savep. Em todo serviço executado na Savep, você tem 50% de desconto na mão de obra. E para facilitar, agora tem também a bancada eletrônica de testes para bombas injetoras marca Bosch, que faz o serviço com a maior tranquilidade e garantia para não deixar você na estrada. Enquanto o pessoal da oficina trabalha no seu Mercedes, você toma um gostoso chimarrão e bate aquele papo amigo. Savep, a única concessionária Mercedes-Benz do Vale. Fone 22-0033 no Trevo de Araranguá. Agora você já pode adquirir junto à lagoa e outras belezas naturais, chácaras de 3 mil metros quadrados. A IC Imóveis está vendendo na Lagoa da Serra chácaras por um preço acessível e em ótimas condições de pagamentos. Desfrute desta vantagem única que a IC Imóveis está lhe proporcionando. E vá morar junto à natureza. 4, fone 220975, Araranguá. Integração FM, opção de qualidade nas 24 horas. Vando, Eric Clapton e Chris de Burgh.